você vai ouvir. Música de Câmara. Produção e apresentação, Ricardo Balesteiro. Boa noite, caro ouvinte. O programa Música de Câmara deste mês de agosto apresenta uma quase integral das sonatas para piano e violino de Beethoven. Digo quase integral porque vão faltar dois movimentos finais da última sonata, que eu prometo tocar no próximo mês, aqui antes de começar uma nova série. Beethoven foi para Viena em 1792. Encontrou lá um mercado bastante interessante para música de câmara. A música, naquela época, deixou de ser feita mais nas cortes imperiais e passou para, digamos, as casas da aristocracia vienense. E, é claro, essas pessoas consumiam muita música, tanto como ouvintes, mas também como intérpretes. Então havia um mercado bastante grande para obras de música de câmara. E Beethoven escreveu as suas primeiras sonatas para violino neste ambiente de Viena. Em 1797 e 98, ele compôs três sonatas para violino. A primeira delas é a que vamos ouvir agora. Sonata número 1, em Ré maior, opus 12, número 1, para piano e violino. Com os movimentos Allegro con brio, segundo, Tema con variazioni andante con moto e Rondò Allegro. Vamos ouvir essa sonata na interpretação da pianista Maria João Pires e do violinista Augustin Dumais. Thank you. Essas primeiras sonatas de Beethoven seguem uma tradição anterior, claro, que era de fornecer, digamos, uma peça para piano com acompanhamento opcional de um outro instrumento, como o violino no caso. Então, na maior parte dessas obras anteriores, o violino dobrava a mão direita do piano. Mas Mozart, anteriormente, começou a criar uma mais independência entre as partes, do violino e do piano. E Beethoven segue este padrão aqui, tornando as partes mais independentes, já nessas primeiras sonatas para piano e violino. Vamos continuar a nossa integral aqui com a sonata número 2, em Lá maior, opus 12, número 2, de Beethoven, com os movimentos Allegro vivace, Andante piuttosto allegretto e Allegro piacevole, ao piano Maria João Pires e ao violino Augustin Dumais. Thank you.

Thank you. para encerrar esta primeira coleção de sonatas para piano e violino de Beethoven, essas sonatas perfazem o opus 12 do compositor, temos a sonata número 3, em Mi bemol maior, opus 12 número 3, com os movimentos Allegro con spirito, Andante con molto espressione e Rondò Allegro molto. Ao piano Maria João Pires e ao violino Augustin Dumais. Thank you. Encerramos então o programa de hoje com as três primeiras sonatas para violino e piano de Beethoven. Até o próximo programa, caro ouvinte, e muito obrigado. Você ouviu? Música de Câmara. Produção e apresentação, Ricardo Balesteiro.